achando acelerar. Será que uma mulher nova tá pintando no pedaço? Mas se for, tenha cuidado, ou tu morre de cansaço. Coração velho passando dos 60, amando mulher nova, não aguenta. Coração velho passando dos 60, amando mulher nova, não aguenta. Coração velho, passando dos 60, amando mulher nova, não aguento. Coração velho.